O audiodrama Heroínas Negras é uma produção do Almerindas Podcast, com interpretação Lena Roque. Almerindas. Eu não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi: não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, bebi a estética dos pratos. A estética dos traços. A ética. A estática. Olho minhas mãos quando mudo a página dos livros. Mãos bem mais macias que antes. Sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê existem coisas. Eu li, e li, e li. Eu até sorri. Ah, e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ai, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Eu resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que eu jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui pra lá e de lá pra cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18. Espaço duplo, aboli. Não lavo mais pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Este é o Almerindas Podcast. Ah, sigam as nossas redes, Almerindas Podcast.